isso que novembro é papá controle. Pega, seu. Prossegue pra 10 ou no 7? Tá no 7, vai mais próximo de PK e descer pra tudo de troca. Tá ok. 5 mais. Lembre pouso pista 10, ano 601. Bono 856, decola 238, controle 199, decimal 35, por favor. 935, 956, boa noite. Boa noite. Controle Salvador, gol 1856, boa noite. Passa 1700 pés, subindo 390 na PUC. Contato radão 856, vigilância. 56. Controle Salvador, o trip tá fazendo um pequeno desvio à direita. Mais 10 milhas só. Ciente. Eu fito. Obrigado. Solo Web 6720, já tem a autorização do mesmo? Só mais um instante para copy Web. Beleza, aguarda o Web 6720, grato. Zona decimal 9. 219, vou 601. Paulo, boa noite, gol 601, ligou. Gol 601, não prossiga, Alfa e Juliette, portão 9. Alfa e Juliette, para o 9, gol 1601. Web 6720, cópia. 6720, prossiga. Autorizado 340 Galeão via Pesulu 14, decola da 10, direita da Elblast. 11935, 5570, transponder. Está autorizado 340 da Elblast, Pesulu 14, decola curva à direita. 11935, 5570, Web 6720, posição 8 para pushback e acionamento. Autorizado seu push, MTAC. Chamada TAC, sobe 6720. Com 601, mantém antes da Juliette. Antes da Juliette, 601. Bono 764, cópia. Prossega. Autorizado Brasília, 360, Pesulu 17, decola no 0, direita, Golio Fito. 1935, 5575, transponder. 13, 13 hotel, papai. Direita. 135, 25, acionado, voo 1764. Chama pronto. Chama lá. A gente vai direto, pode ser? É seu critério. Obrigado. Gol 856 Recife agora, 2685. Yep. 2685, 1856, boa noite. Boa noite. Bate de 3 mil pés, o... já em condição de avisar, só modificar o seu, o isque não vai voltar. Ciente, desce inicialmente para 2.500, tem um tráfego à sua direita mais lento, aguarda aí só ultrapassagem. Desce a 2.500, papá. Pode voar a rotatória, papá. Voar a rotatória, papá. Interlagos, Alfa Vitor Juliette. Voador, boa noite, Webjet 6708. O November Papá prossegue para 1500, aguarde transferência. 6708, chegada a mão, desce para 4000 pés. Chegada a mão, 4000, confirma ajuste. Confirme. Confirma o ajuste do altímetro. 1013. Então, 1013 para 4.000, 6708. Alfa Vitor Juliette, para ingressar no Interlagos. Vitor Juliette, informe rotatória. Siga. Reporte na rotatória, Alfa Vitor Juliette. Da Juliette, 601. 601, aguardando o ingresso, só um instante. Mano, web 6720 com 152 a bordo, 3 horas e 15 alternando com fins para táxi. Autorizar táxi na Charlie Chemetoy 186-1003 ajustado, 6720. 2013 na Charlie, chama a torre em 186, web 6720. 2 com a 10 a vez. Torre 186. É já, obrigado. Oi, Salvador, boa tarde. O... boa noite, o Gol 602 está na final da 10. Boa noite, Gol no 602, livre pouso, pista 1-0, o vento no 50 graus, 07 nós. Livre pouso na 10, está aos 90 metros hoje, né? Afirmativo. Obrigado. Convido o papá, torre 18-6. 18-6, papá, boa noite, obrigado. Boa noite, Whisky November, papá. Whisky November, papá, reporte final de 3 milhas, 1-7. Tá. Prosseguir agora o 601? Afirmativo, portão número 9. Ok, prossegue, Juliette, 09, 601. X20, boa noite, na Charlie. Web 6720, mantenha no ponto de espera. Manterá o ponto de espera, Web 6720. November, papá, faça 1360 pela esquerda, reporte reinterceptando a final da 1-7. Esquerda 360, vai informar reinterceptando a final. Alfa Vitor Juliette, chame torre 18-6. 18-6? Bom serviço. O objeto desce 2.000 pés, autorizado ILS, informe localizador. 2.000 ILS, autorizado, se informará, estabilizado localizador, 6708. No tráfego a 1.000 pés, fazendo espera a 4 milhas da final da 1-7. Juliette, alfabeto Juliette, seu 9500, vai fazer espera na rotatória. Intercepto final de 5 milhas às 17, contém embaixo travado, isso que o levado é papá. O isque 9 é meu papá, reporte final de 3 milhas no 7. O Alfa Vitor Juliette que avisou com o isque 9 é meu papá, autoriza encaixar como número 2 na final da 97. Afirma, autorizado, final do 97, número 2 para pouso, Alfa Vitor Juliette. Certo, grato. Net 720, autorizado a linha e mantém cabeceira 1-0. A linha mantém cabeceira 1-0, Web 6720. Gol no 602, solo 52, livre à direita e chame solo, 121, decimal 9. Direita, 219. Whisky 9, papá, cheque trem, atualizado, pouso, pista 97, vento 140 graus, 129. Tá certo, baixou e travou, tá na 217. Solo Salvador, gol no 602, livrou a 1-0. Meu 2 prossegue Alfa e Índia, portão 01. Alfa e Índia para o 01, gol no 602. Pisto no 0, Web 6720. Trip 54 no 5, Salvador. Sua escuta prossiga, Salvador. Serviço radar encerrado, Ilhéus agora 1201, boa noite. Ilhéus 201, boa noite, bom trabalho. Solo 5-4, confirme, padre. Tá. 7 livre à direita, estacionado em frequência. Uísque 9, papá. Obrigado, boa noite. Web 6720, decolou aos 55, chame controle 119.35. 19.35, Web 6720. Galeão, flight level 340, please. Roger, stand by to clear. Roger. 0 graus, 109. Pouso autorizado, pista no 7, eu falei com a Juliette. É o 6720 da web 7. Lá 720, o senhor sobe por 340 Nadael, ainda sem contato radar. Zero contato, sobe na Dael 340. Dael 340. Instrumento para o RJ, para o Galeão 360. Seguinte, aguarde copo. Estabilizado, localizador 6708. Torre 186. 1862, boa noite. Torre Salvador, boa noite, Web 6708, final da 10, baixa casa. 6708, tráfego avistado, autorizado, pouso pista 10, vento 150 graus, 09 nós, primeiros 90 metros fechados. Livre pouso, poderia confirmar 90 metros, primeiros 90 metros, né? Afirmo. Obrigado. Vitor Juliette, solo 56, livre backtrack, reporte levando pista. Porta livrada, Alfa Vitor Juliette. 9764, se eu tiver funcionamento aqui. Pushback acionamento no 5. Ah, tá autorizado, chame táxi no 764. Camarada. Estacional e frequente, boa noite, Alfa Vitor Juliette. Tio, zero, zero, tio, stand by. Conselho 2521, confirme rota apresentada. Open Zulu 10. Ciente. Objeto 6708, solo 2100, livre à direita, chame solo, 121, decimal 9. Parando à direita, 6708. Tiro, zero, tio, alerte cap. Solo, L6708, livrou. 6708, infamento da Juliette. Da Juliette, calma, né? Cangio, zero, tio, cap. Go ahead, 8002. To Galeon, fly level 340 via Pezulu 14, after the cover runway 10, turning right, dial departure, blast transition, Salvador Control 19935, Skog 557680. Clear to Galeon, flight level 340 on Upper Zulu 14, departing runway 10, right turn after departure, dial transition, blast 1935, departure, squawk 5576, TAM 8002. Roger, report, strap and push. Alright, we'll call for push, thank you. Cola 2521, cola 21 na escuta? Cola 21. Ok, a rota pra Galeão é a Pezulu 14, ok? Tá pronto pra cópia? Afirmativo. 360 autorizado, Galeão, via Pezulu 14. Decola 10, direita da Elbless, 11935, 5561 no transponder, com 221. É autorizado 360 Galeão, Upper Zulu 14, decola 10, da Elbless, 11935 e 5561 no transponder, com 221. No pátio de autoridade, chame pronto para acionamento táxi. Repórterá, com 21. Parou o táxi, voo 1764, 188 a bordo, 178, altera combustível, 335. 88, 335, confirme aí, alternado. para 18.6, 1013 agora. N3, 7608, portão 4 após o tráfego prosseguindo para o ponto de espera. Portão 4, 6708, após o tráfego prosseguindo para o ponto de espera. Uno 764, autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, vento 140 graus, 089. A linha decola, dona zero, 764. Na reporte táxi 21. Reportará 21. Juliette Sertango, mantém-se condições ISO no 065 na prova da rotatória, informe aí de no ponto ideal de descida. Juliette Sertango. Decolou 06 de Salvador, tem um bom voo, que chama controle 119-35. 935, obrigado, bom vindo. Call for taxi 10.